de pensar que você já existia antes do dia que amanhecia pra eu te querer. Só de pensar que eu já me perdia, nem suspeitava, já lhe queria, já lhe esperava, dia após dia. Porque demorou tanto, já não importa, não seria assim se eu mudasse cada pedra, cada pranto deu numa porta pra lhe encontrar. Se eu ia andando nas ruas, sem rumo, sem onde, sem par, percebo hoje eram suas as linhas a me guiar. Cada vez mais perto, cada noite longa, tiro certo, o golpe perfeito. Nunca...